aqui nós massacra, pisa e esmaga, aqui nós massacra, pisa e esmaga, aqui nós massacra, pisa e esmaga, aqui nós massacra, pisa e esmaga, aqui nós massacra, pisa e esmaga, aqui nós massacra, pisa e esmaga. Massacre nós quer briga, esmaga a classe rica, se caga melados fica, traga epidemia, propaga ideologia, estraga hipocrisia, apaga as patifarias, se arma, se municia. Eu vim fazer cobrança, mas deixa que dou troco. O shampoo só é azul, pois nós não gosta de piolho. É pra dar preju, expropria facu. Meto pau na sua polícia é pau no cu. Conheço o seu jogo, expert nessa jogada. Seu sistema é uma merda, sua propriedade é privada. É tipo Vietcong contra os Tank Yankee. É tipo Smash Cut, o monstro King Kong. Tá a mil, acelera, guerra tio, prolifera, arma assim, nossa mão, tipo os pretos dos Pantera. Alô, teu estolar, chicote vai estalar. Não é pra rebolar, picadilha, resbolar. A bomba estouro, eu detono pra sentir o estrondo. Quero ver eles cair pra eu rir em cada tomba. É criminoso, hediondo, maloqueiro no comando. Massacra da porrada é rocha nesse confronto. Aqui nós massacra, pisa e esmaga. Aqui nós massacra, pisa e esmaga. Aí rocha, aí rocha, deixa eu mostrar como é que massacra. RG do K, pisa e esmaga. RG do K, feras feito um animal. Cê tá ligado, vagabundo passa mal. Sangue no zóio e maldade na métrica. Não vai sobrar ninguém tipo massacre da Serra Elétrica. É pra você ver o tamanho do seu poder. Serra o seu punho esquerdo, depois manda se fuder. É massacre tipo um som desse daqui. Se você não pôde ouvir, manda o DJ repetir. Se a parada nós não invadir, não vai mudar. Se os pretos não se assumir, não vai mudar. E se marcar, nós massacra. E se moscar, nós massacra. Os maloqueiros aqui que vai te buscar dentro da sua casa. É tipo um arrastão que atropela tipo um tanque. Se as mansão tiver na frente, então nego é de tsunami. É aquele sentimento no meu peito e no crânio. Vamos tomar o que é nosso, então vamos. Presta atenção, malandro, aqui é o certo pelo certo. Piso nos inimigos que nem piso nos encerra. É massacre, pura crise de terra. É ataque, então é guerra. Resistência na cela que nem Carlos Marighella. E é revolução que cê vai ver na TV. Os pretos que nasceu pra sofrer, fortalecer. Mas não vale correr, vai ter racha pra valer. Nós queremos poder, vai ser osso de combater. Porque aqui nós massacra, pisa e esmaga. Aqui nós massacra, pisa e esmaga. Aqui nós massacra, pisa e esmaga. Aqui nós massacra, pisa e esmaga. Aqui nós massacra, pisa e esmaga. Aqui nós massacra, pisa e esmaga. Aqui nós massacra, massacra. É nóis. Aqui nós massacra. É o massacre. Aqui nós massacra. Massacra, massacra. Iraque, nós vemos. Hoje RG. Por essência do veneno no rap. Toma, trouxa. Foda-se os moderados. Moderado. É pancadaria. Eis o massacre.